523, autoridade de Instituto de Rota Antônio, 360, autoridade de saída da EL, transição Veda, Pós-Veda, Boa Triste, e a pergunta 1,6, BH, Belo Horizonte, Triste, 128, 3461. 1923, cruzamento correto, são prontos para o tipo de cruzamento. Sim, pois reduziu bastante a sua velocidade. Pode então prosseguir para o 17, então aguardando, encaixando-se como número 2, a aeronave já está próxima ao cruzamento 2, então 1735. Visual com ela, eu vou bater 80 nós aqui, ok? Está no 809, foi 2,6. Eu passaria 2,2,2,3. Mike Alfianchi, autorizado acionamento, chama para o táxi. O TAM 3663, junto cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opere 1020.8 e o transponder 5463. 2,995. O Delta pronto. Ali mantém, Juliette, Bravo Delta. TAM 3663, o ajuste altímetros, o Clareton transponde 5464. TAM 3663, chama pronto para o tiver acionamento. Torre acionado, pronto ao táxi e ao Zulu. Tamo Zulu autorizado, táxi até a entrada do pátio 3. Autorizado X-Ray para o WebJet 5826. Afirmativo, 2000 pés, livre LS X-Ray. 2000 X-Ray, 5826. Dá 1-2-9, livre decolagem, pistão 2-0. Juliette. Juliette, Tango Zulu, autorizado para seguir táxi via Pátio 1 no Índia, Ponte Pedras 1-0, chame Torre 1-18-195, o ajuste altímetro 1-0-9. Alfianchi, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, chame Torre 1-18-95, o ajuste de altímetro 1-0-1-9. Poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, o Mike Alfianchi, então taxia via Kilo e reporte para cruzamento da Alfa. Via Kilo, reportará a Alfa. Qual é o Guardião 02? Prossiga 02. Ah, falou para a Alfa, retornado para a Alfa. Ok, reporte passando para o farol de Itapuã. Farol. Usando localizador WebJet 5826. 5826, torre no 895. 895, boa. Alfa Tango Tango, serviço aeronave terminal de 60 milhas de Salvador, chame Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. Reporta livrando interseção da pata, o Fox Romeo Alfa. Muito bom dia, o WebJet 5826 baixou, travou na LS. WebJet 5826, bom dia, continua aproximação número 2 para pouso, formarei pista livre. Você escuta. 6312. Tango 3859, muito bom dia. Hoje o seu time é 1019. Informação é Tango, aguarde cópia. A saída será Arbor, é essa? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa. Eu tenho um ponto de espera da Delta aguardando para ingresso e decolagem. Aguardando na Delta já. Oi, Guardião. Guardião 02, mantém o farol de tapão aguardando para prosseguir. Intenção é pouso no GRE. Afirmativo, está ciente e visual com a UAP-52. Afirmativo, a intenção será prosseguir a retaguarda do tráfego, ok? Mantenha o farol aguardando para prosseguir. Prosseguirá a retaguarda. Tango Zulu ciente, mantém ao ponto de espera da 10 aguardando. Ciente, estacionar frequência livre. Flip 52 no 7, no solo 08, liberando próxima direita Eco, solo no 21, decimal 9. Eco, solo no 21, 9. Solo, solo, bom dia, Flip 52 no 7. Flip 52 no 7, consegue estar táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. Baixou, travou, autorizado na 10, Web 5826. Guardião 02, a retaguarda do tráfego da Webjet na curta final, autorizado prosseguir, reporta cruzando final 1028. A retaguarda do Web 5826, reporta na cruzando a 1028. 02, para cheque de equipamento, chame agora em 1918, decimal 612. 1862, chamará. 5217, muito grata. Autorizado táxi via Juliette. Remota 14, parte 1. Tango 3259, pronto, cópia. Autorizado Curitiba, nível de voo 360. Decolada 10 com curva direita na saída Arbor, Elefa. Intercepta pelo Zulu 21, após Sorocaba, após Orana, após conforme rota. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5510. 2223, chame agora o centro Recife, frequência 1260 até 1288. 260, 288, obrigado. Webjet 5826 no solo 10, liberando próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, boa. Escuta. 1325, se puder já autorizar direto destino, a máquina de C3, eu não sei. Autorizar direto destino, gerente Bravo Delta. Delta. Da Trip, que ingressará na remota 14, após autorizado que estiver em funcionamento, chame para um site. Falador, bom dia, TAN 3304, informação, Tango. O TAN 3304, Brasília, 380, West Copia. Solo Webjet 5826, Livrona, sua escuta, muito boa. Web 5826, muito bom dia, autorizado táxi e Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 5826. O TAN 3304, West Copia. Autorizado Brasília, nível de voo 380, decola da 10, com curva direita na saída Arbor, Elefa, via Zulu 17. Após apino, após conforme rota. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5502. Após apino? Após apino, voa conforme rota. 3304, Brasília 380, Zulu 17. Fala 10 para a direita, Arbor. Após apito, 208 o controle. Sente, posição 3307, Elefa, Uppers 117, afirma. Chame pronto para o tiver na mesa. Azul 9131, na guarda pushback, número 2 no setor. Saída da El, vigilante. 160, Mike Alfiani. Manda Juliette, webchat 5826. 5826, mantém posição, Juliette. Manda essa Juliette, 5826. Rádio 26, como recebe o solo no rádio 2? 5% solo web 526. Gente, obrigado. E 526 vai pra ponte 9, dá pro azul chegar um pouquinho pra trás, pra gente parar na 9. Piso nono, identifique chegada bom, se desça 4.000 pés 2019. 4.019, cara. Tá liberado. Controle, bom dia, gol 1072, informação certa. 1072, identifique, chegada Mari, desce ao 050. 050, chegada Mari, gol 1072. Xana 6319, reduz o seu barulho 259. É o Frank, vou ir direto Leda. Direto Leda, Yankee. São Zulu, decolado 14, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, Tango. Controle Salvador, muito bom dia para São José Tango. Juliette Tango Zulu, suba uma centena, sai da coral. A centena da coral, Zulu. Para sequenciamento, vou ir direto e TAP. Direto e TAP, 1072. Autorizado o táxi de Apache 1, Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95. Por gentileza, poderia confirmar apenas a alternativa e autonomia? Alternativa de Ribeirão Preto, autonomia 3 horas e 30. Táxi autorizado de Apache 1, Índia, no ponto de espera, torre 1895, azul 14, mais tarde. Gente, azul 4299, muito grata, um bom voo, ajuste ao altímetro no 019. No 019, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Paulo, bom dia, 1-605, Gol no 605, aguarde o feedback. Guardando no 605. Azul 9131, fique atento em breve, azul passará a sua retaguarda após autorizado o pushback de saneamento. Chama de pronto, táxi. Azul Breia da companhia, puxa o saneamento, uma táxi 1-9131. Gol no 605. 0570 Embraer da Azul, passar a sua retaguarda. Após autorizado inicial que estiver em funcionamento, chame o próprio táxi. Ok, após a passagem do pé, autorizado o táxi da Azul. São 3663, eu gosto que eu tiver funcionamento. Azul 4299, bom dia, autorizado. A linha de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 1-2-9. Confirmando, não era Caju, é Recife. Sim, 16312, autorizado Recife, o nível de voo 350, da cola da 10, com curva à esquerda, na saída Fuca, transição Caju via Upper Whisk 58. O controle opere 120.8 e o transponder 5477. 3 no nono, reduz velocidade para 2109, número 2 na aproximação. Azul 9131, não aguarde táxi. Ciente. O 6312 copiou o solo? Ah, copiei apenas o transponder, o 5477. O 6312, autorizado Recife, o nível de voo 350, decola da 10 com curva esquerda, na saída Fuca, transição Caju, via Upero 58, o controle 120.8 e o transponder 5477. Agora sim, 350 autorizado, decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, Caju, Upero 58, 1208, o controle do transponder 5477. O transponder 5477, estamos prontos para o estiver estacionamento. Certo. Paulo, vou no fim, peraí. Voo no 605, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre. 1-8-95, ajuste de altímetro no 019. Poderia confirmar pessoas a bordo? 1-7-1 a bordo, autorizado táxi Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre. 1-8-05. Solo, Gol no 923, está no 2 para o posicionamento. Gol no 923, aguarde o pushback, número 2 no setor. Azul 9131, segue o Airbus, coletou um Boeing da Gol. na faixa central, via pátio Índia, no ponto de espera Chame Torre, 18995, hoje de altímetro no 019. O 9131 no copiou a torre? Negativo. Ciente, vai seguir o Boeing da Gol na faixa central, via pátio Índia, no ponto de espera da 10, Chame Torre, 118.95, o ajuste de altímetro no 019. 19, na retaguarda do Gol, ponto de espera Chame 295, da Gol 913. TAM 3859, ciente da sua solicitação, agora autorizado para o pushback acionamento, por gentileza, só no ponto táxi. 1222, mantendo condições visuais, autorizado 085. Autorizado, chama o táxi, TAM 3304. TAM 3304, a informação foi para o TAM 3663, solicitou o pushback antes do senhor. Ok, TAM 3304, então vai aguardar na minha curva. O TAM 3663, após o Embraer da Azul, autorizado a iniciar o pushback, são o grupo TAC. Decolar, pistão no zero, vento 0,80 graus, no 09. Autorizada minha, decolar, pistão 0,80. Ô, solo, TAM 3304. Prossiga, 3304. Tem possibilidade de receber o pistão de coordenação com o colega da companhia? TAM 3663, escutou a solicitação do 3304? A sua de esquerda. Afirma, posição 04. Confirma, ele quer efetuar simultâneo? Afirmo, TAM 3304 efetuará o pushback de forma desta aeronave na saída do pátio 3, o 3663 efetuará o pushback normalmente. Afirmativo, então, sem problema, a gente coordena. 3 INS Gol 1072. Gol 1072, chame torre 1895. 295, boa. Gol 1923, em torno de 5 minutos será autorizado o seu pushback. X-ray, informe estabilizado. Informa, me atende no... O nome é 05, decolar 225, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, agora é 605, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 072. Gol no 072, confirmando já embaixo travado. Achou e travou, na 10. Gente, livre pouso, pista no zero, vento 1900 graus, 119 do Gol 1072. Livre pouso na 10, Gol 1072. 12. Estabilizado, 63 ou não? 613 no 1, complete o LS, chame torre no 895. 895. Confirma, nós chamamos o controle. Tomar Quebec, prossiga. Pelo 4 é Guarulhos. 729-360 Guarulhos, a informação é Tango, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, 360, decola 10 com curva direita, na saída da EL. Leda Bridge, onde intercepta o Pesulu 16. Após voa Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota, o controle opere 120.8 e o transponder 5523. Web 6729-5523, chama pronto para o tiver questionamento. Amanhã. 311, 1.5 milhas de distância. Channel 6311, bom dia. Continua a aproximação, número 2 para pouso, Palmarê pista livre. Ok, sim, 6311. Azul 913, tudo mantém ponto de espera da 10, estamos aguardando o bug da Gol liberar a pista aqui. Não haverá tempo hábil, mantém ponto de espera aguardando. Estão 3663, autorizado a táxi via Índio no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro 1099. 19, posso estar em 1239. Solo, muito bom dia, gol 1072, livrou via Foca. Gol 1072, autorizado Alfa, repórter José Juliette. Autorizado Alfa, me postará antes da Juliette. 5221 na Guardicópia. Para o táxi 3304, 1973 a bordo, 4 horas, combustível. São 3304, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 118.95. O ajuste altímetro no 019. 019 no ajuste, autorizado Pátio Índia, ponto de espera 2895. Obrigado, bom dia. São 3259, segue o Airbus da companhia via Pátio Índia, ponto espera, chame torre 118.95, ajuste 1019, bom voo. Pátio Índia, segue o Airbus da companhia, 2295, 1019, bom dia. Quilo Serra Lima, contato radar 68 milhas de Salvador, vou na Pro de Amã, reporte para a descida. Para descida. Descida 050, Quilo Serra Lima.